2, vem, vá. Quando você passa, eu só vejo você. Se a lua brilha, em seu rosto sou eu, seu pretendente. Vamos cantar, gente. Se as subidas não te cansam, sou eu que te carrego sem você perceber. Constantemente eu te mostro a verdade do mundo, mas você não é capaz de aceitar a felicidade. Eu sei, vai te tocar a luz do amor. Mas se a vida te der, alguém melhor que eu, e se o amor. Maravilhoso!